ZYK667. Rádio Nossa Senhora do Socorro Limitada. 1570 kHz com 1000 watts de potência. Estúdios na rua Doutor Vicente Dana, 473 Centro, Socorro, Estado de São Paulo. Rádio Socorro AM. Bom mesmo é estar na sua companhia. A Rádio Socorro.